que o rap fez com você. Foi mil grau, ele te fez entender o começo, o final. No decorrer você vai perceber o que é real. Sobrevivente aqui do gueto. O que o rap fez com você foi mil grau, ele te fez entender o começo, o final. No decorrer você vai perceber o que é real. Sobrevivente aqui do gueto. Começa dezembro, você vê como é mil grau ter dinheiro, o consumo crescendo. Fica atento, atento, Itaquera, Coab 2 e sorte, eu tô suave. A verdade me conduz, eu sou a rima, joia rara da periferia, esquecida que só canta real, onde o mal não habita. Eu tô firmão com a família, longe das correrias, disciplina não te leva ilusão. Olho na esquina o vapor, só lamento, me rendo, vendo as crianças e vou buscando, conquista, esperança, um bom lugar pra viver. E quero entender os motivos, sorrindo me lembro da infância, atrás dos pipas que caem do céu, João e Sabão. Conhecer a cocaína cedo, respira fundo, a vida passa, é um sinal. Saudade de alguns, mantendo fé nisso aqui, né? Cê sabe qual é? Os meninos, não sei, bateu de frente com os coxinha covarde. O samba raridade, o churrasco ali no parque. Mano, eu sou cervejeiro, adoro uma bagunça. Esperança que eu tenho, abraça conhecimento, busca felicidade. Política covarde, viciado, tá dormindo na cidade. Vale a pena ver de novo, não vai estragar minha tarde. Vou sair, vou curtir, manter a verdade. Afinal não se discute, São Paulo é emocionante. Super-homens tem massa que constrói prédio gigante. O alimento vem constante, quem mora não quer fugir. Vila Verde, Guarani, eu vou colar ali na Coab, cada um com seus segredos. A música inspirou, me deu espelho e coragem pra enfrentar o mundo cedo. Ninguém nasceu sabendo, pelo bem, pelos momentos que eu passei. Minha filha eu eduquei, quero outro semelhante à minha imagem, pra dar exemplo, honestidade, sente o gosto. Eu sei, indiferença, jornal, só violência. Cultura, desenho, essa capa do LP é uma viagem. O que mata o povo é vida fácil, sem estudo e sem moral. Tô no rap popular quanto jornal. Tudo que vi, enxerguei que respeito é de lei. Periferia não é miragem, carnaval também pulei. Eu vi um momento, senti a verdade. Sua força de vontade é que vai mudar. Você é o drama do país, cada um, cada um. Cada bairro é mais de 100, a rima te pega, é deconceito. Político se limpa, sem refém, parceiro. É hip hop na batida, instrumentista pra você entender e ver o que fortalece. O que o rap fez com você foi mil grau, ele te fez entender o começo, o final. No decorrer você vai perceber o que é real. Sobrevivente aqui do gueto. O que o rap fez com você foi mil grau, ele te fez entender o começo, o final. No decorrer você vai perceber o que é real. Sobrevivente aqui do gueto.